me perguntando se eu fui feita pra você. E aqueles nossos planos ainda dá tempo viver. Eu sei que sou culpada dessa separação. Meu jeito complicado machucou seu coração. Mas sei que ainda sou capaz. É só você voltar atrás. Para de agir por impulso. Não vale a pena esse seu orgulho. Tá nos teus olhos a nossa saudade. E deixa de bobagem e diz por quê. Não está do meu lado aqui na nossa cama. Estamos perdendo tempo, você não me engana. Quer teu corpo no meu, sentir o calor de um beijo meu. Por quê? Não olha nos meus olhos e diz a verdade. Aceita o meu perdão e acaba com a saudade que eu sinto em você também. O orgulho te fez de rever. O orgulho te fez de rever. Melhor a gente terminar enquanto está assim. Quero dividir seu amor, quero você só pra mim. Mas acho que é impossível. Não entro nesse jogo a três. Ou você fica comigo ou me deixa de vez. Agora chegou o momento de me decidir. Vou procurar outra alguém e sair por aí. Enquanto a você desejo toda a felicidade, quero que você seja feliz. E não quero mais outro amor em sua vida. E não quero mais ser teu ponto de partida. Acho que não sou eu o grande amor da sua vida. E não quero mais outro amor em sua vida. Não quero mais ser teu ponto de partida. E acho que não sou eu o grande amor da sua vida. Acho que não sou eu o grande amor.